atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai. Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Não atrás do que é meu, então vai. Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Que tiver que ser, será meu. Quem tem o dom faz a rima, pega na caneta e pede pros parceiros dar um tempo e tanta treta. O mundão tá estranho, eu não confio nem em mim. Um estranho, outro nem os bichos, não é assim, nego, pô. No que o ser humano transformou, agora eu entendo por que Jesus chorou. Tá todo mundo andando na rua assustado, até quem era mais sossegado tá armado. Ponto pra tirar, se o pilantra atravessar, cabreiro na matina pros gambé não pegar. Na madrugada eles comanda, faz o que quer, te espanca, te humilha e vai tomar café. Cê vai embora pra casa tipo uma mina traída, de cabeça baixa e com raiva da vida. A noite é foda, cada fita louca que cê vê, mas não ri não. Pode acontecer com você, humano. Passou mal de matina, chama a ambulância. O cara tá tão ruim que só de olhar me dá ânsia. Vai, fuma pedra, vai se acabar. Que eu chapo de Tampico com pó de Guaraná. Que coisa feia, vai vendo, que sofrimento. Jogado na sarjeta com o corpo retorcendo. Daqui a pouco ele melhora e vai dizer que arrependeu. E amanhã já tá na boca empeorando o que é seu. Não tem jeito, pau que nasce torto morre torto. Ó o veneno dos boy, o que faz pros outros. E aí, Ice Duke, cê não se ilude. Convive com isso tudo, só que tem a de creio, quem diria, eu nem pensava que eu ia chegar com 29 sem nenhum arranhão pra contar. Graças a Deus, mano, corre atrás do que é seu, só que não. Não atrás do que é meu, então vai. Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, ladrão, vai. Vai, corre atrás do que é seu, só que não. Só que não. Atrás do que é meu, ladrão, vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai, vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Só que não, não atrás do que é meu. Não quero ver meu nome lapidado em pedra, escrito aqui jaz, ou seja, esse já era. Sou louco, falo o que vier na cabeça. Loki é aquele que só vive de treta, que anda preocupado 24 horas com aquela intuição. Tem alguém na minha cola, estilo bandidão, mas só vive com medo. Ginga pra caralho, fuma um logo cedo. Cê não é exemplo pra ninguém que tiver nessa. Pra Zé Povinha Guela é mó brecha. Cada um faz o que quer da sua imagem, mas eu não sou do tipo de viver de miragem. Os moleque tão crescendo e te vendo na situação que cê tá, mau exemplo. Lúcido, eu sigo meu caminho, careta até umas horas, mas aí eu tô vivo. A noite é aprendizado pras coisas ruins. 29 anos da minha vida eu aprendi que pra se manter aqui tem que ser firmeza no que faz, ser homem até morrer. Porque mano, corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, ladrão, vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Só que não, não atrás do que é meu, ladrão, vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Só que não, não atrás do que é meu. Cada brecha que cê dá é um ponto que perde. É tipo educação, tem que aprender de moleque. Não tô dizendo que tá tarde pra arrepender, só que errar, mano, não dá mais pra você. Olha pra trás e vê o mau incentivo. Olha o tanto que você criou de inimigo, com seu tipo cheio de razão no ar. Quer respeito de quem? De nós não vai ganhar. A droga fez do seu um atravessador, mexeu com a mina errada lá, rodou. Fiquei sabendo esses dias atrás, ainda ficou com meu CD do Racionais. Não pega nada não, doidão, eu compro outro. Mas a sua vida me diz quem dá de novo. Me lembro de você ainda moleque comigo. Nem cigarro fumava, não queria ter vício. Ironia, sei lá, ó que fita. E ainda dizem que eu sou uma companhia. Pense o que quiser de mim, fale o que quiser falar. Se Deus me quis assim, quem é você pra me criticar? Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai. Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Não atrás do que é meu, então vai. Mano, corre atrás do que é seu, só que não. Mano, não atrás do que é meu, então vai. Corre atrás do que é seu, só que não. Não atrás do que é meu.